na mão de político, mata mais gente que a própria bala. Envenena a palavra com falsa promessa, entra na mente e vaza. A verdade se torna mentira, uma chacina de ética. Consegue enganar muito trabalhador, que cara de pau. No inferno não existe santo, nenhum pra dizer um amém. Se Jesus viesse do céu nessa hora, agora sobrava ninguém. Corrupto, alma suja, filha da puta. Não merece a glória sem honra, covarde, nenhuma conduta. Aposentadoria tá difícil, coitado do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Todo mundo revoltado, é muito protesto em todo lugar. Já que não dá para aprender, vou te humilhar. Abaixa a cabeça quando for me ver a verdade, é um soco que dói. Um golpe no meio da cara, outra no estômago. Aprende a ser homem, faça por onde. Dinheiro que é sujo, corrompe, já deve pra Deus. Meu Brasil não cala, seu Brasil na mala. Nosso Brasil é nosso e não deles. Meu Brasil não cala, seu Brasil na mala. Nosso Brasil é nosso e não deles. Meu Brasil não cala, seu Brasil na mala. Nosso Brasil é nosso e não deles. Meu Brasil não cala, seu Brasil na mala. Nosso Brasil é nosso e não deles. Vivemos no caos e a culpa é toda de vocês. Em meio a tanta roubalheira, sempre o povo é a bola da vez. Cheio de regalias, só enxergam as numeradas. Até pro caguete, a delação é premiada. Bandos de covarde, que ilude, engana a todos. Castigo pra político pilantra, não é cadeia, é uma parte pipoco. É muita pilantragem, é tanta patifaria. Até o lema da bandeira se torna hipocrisia. A ordem é sempre pro pobre, mas o progresso só pra burguesia. É muito dinheiro pra pouca mala, são muitos ladrões de terno e gravata. Do seu crime organizado, a maioria é sempre o alvo. A corda arrebenta pro lado mais fraco, o povo já está cansado. Do seu caô eu não caio, há muito tempo sua máscara caiu. Político safado, sei que existe a lei do retorno e o que é seu está guardado. É, na lei da favela já tá condenado. Meu Brasil não cala, seu Brasil na mala. Nosso Brasil é nosso e não deles. Meu Brasil não cala, seu Brasil na mala. Nosso Brasil é nosso e não deles. Meu Brasil não cala, seu Brasil na mala. Nosso Brasil é nosso e não deles.